Secle Bodão e Gilmaro no teclado, rapaz. Repertório atualizado, volume 3. Eu comprei uma chinela aí pra não mandar mais a pé. Agora na minha horta tá chovendo de mulher. Elas tão louca pra montar nas chinelas estouradas, louca pra empinar bumbum quando tem uma acelera. Elas tão louca pra montar nas chinelas estouradas, louca pra empinar bumbum quando tem uma acelera. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Em cima da chinela. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Em cima da chinela. Empinando, empinando, empinando, empinando, empinando, empinando. O bumbum da chinela. Empinando, empinando, empinando, empinando, empinando, empinando. O bumbum da chinela. Zé da Veia. Pio no teclado, canela de garrancho. E rapariga, vem cantar essa comigo, vem. Meu parceiro Clebodão e Gilmaro no teclado, as pernas de socó, vai. Eu comprei uma chinela aí pra não andar mais a pé. Agora na minha horta está chovendo de mulher. Elas tão louca pra montar nas chinelas estouradas, louca pra empinar o bumbum quando der uma acelerada. Elas tão louca pra montar nas chinelas estouradas, louca pra empinar o bumbum quando eu der uma acelerada, vai. Empina gostosa, vai. Empina o bumbum. Que delícia, vai. Meu Zé. Empina o bumbum, vai. Ai, que delícia. Empina o bumbum, vai. Dá delícia, Clebodão. De empina, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum. Empina, vai, gostosa. Vai. Vai, Zé, que bumbum gostosa. O importante é sorrir, dar minha empinar, porra, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina, empina na chinela. Empina o bumbum, vai. Empina o bumbum, vai. Empina, empina, vai. Empina, gostosa. Se eu te levar lá pra casa pra tu sentar na minha mobilete, tu vai sair de lá prenha. Vai sair prenha com dois filhos de saguinho na barriga, vai. Empina, empina. Tamo junto, meu parceiro Zé da Veia. Até mais, Zé. Tamo junto, manda Clebodão e Gilmaro no teclado. Estoura os paredões. Zé da Veia, Gilmaro no teclado. Toca aí, viu? Gilmaro, Gilmaro desgraçado, dedo ligeiro, miserável.